só casual, mas foi ficando sério. Depois daquela noite que a gente se encontrou, por um breve release você me beijou. Saímos da Paulista rumo à Alphaville. A bordo de um Camaro foi que a gente se tocou. Continuamos o beijo e o desejo aumentou. Chegou na mansão, agora eu abro o portão. Sem mãe, sem frescuras, te pego pela mão. Jogo em meus braços e começo a te amar. Você não aguentando, tira a roupa no ar. Da nossa garagem pra suíte é um pulo. Daqui a nossa cama é questão de segundos. Tô extasiado de tesão, pode ver. Deixa quebra-cama, mas eu quero você. Saímos da Paulista rumo à Alphaville. A bordo de um Camaro foi que a gente se tocou. Continuamos o beijo e o desejo aumentou. Chegou na mansão, agora eu abro o portão. Sem mãe, sem frescuras, te pego pela mão. Jogo em meus braços e começo a te amar. Você não aguentando, tira a roupa no ar. Na nossa garagem pra suíte é um pulo. É questão de segundos. Tô extasiado de tesão, pode ver. Deixa quebra-cama, mas eu quero você. Na nossa garagem pra suíte é um pulo. Daqui a nossa cama é questão de segundos. Tô extasiado de tesão, pode ver. Deixa quebra-cama, mas eu quero.